Vem cá, se liga no que pega. L Sul, litoral, Vila Velha. GL preto simbolando a ideia. De cara, na foto, sem drink, sem pó, sem óbito. Na moral, sossegado, eu tô na fita. Pro sistema, eu sou mais um bandido que dá um rolé na periferia. Trepado, malicioso, alta periculosidade, o veneno do morro. Mas aí, eu tô aqui sem artigo, sem automática. Com polícia da fita, é só notícia trágica, sem fórmula mágica. É só eu, meu Deus e meu guia, que ilumina meus caminhos na periferia. Na fé, eu tô na fita, o sistema é filho da puta, católico racista. Mas eu sou perigoso pro canalha. Vou invadir e pular a muralha. Só eu, a revolta e o cano. A fita boa, o cofre do Vaticano. Eu bolo o plano, ganho a fita. Vou em alta velocidade, fuder o capitalista. Tem fé, bandido, então peça a Deus pra te livrar do meu veneno. Valeu, valeu, valeu. Chega mais. Mais um capítulo de guerra. Chega mais. Ele subiu a vela. Família Negritude. Mais um capítulo de guerra. Segundo capítulo, bandido procurado. Ponteiro do relógio, rodando ao contrário. A BMW na contramão. O cerco da polícia na fita do ladrão. Vai, vai, mete as cara. Essa perspectiva que pega na área. O moleque no trepado, o boy no desespero e arranca o carro com medo. Mas às vezes nem todo mundo tem a mesma sorte. O moleque na febre vem dar o bote, mete a pistola no vidro, sangra o playboy. Aê, não sai fora pra não sujar pra nós. Campanha pela paz no velório do boy rico. Não botou fé no moleque apontando a pistola pelo vidro. Engole o chumbo e vidro estilhaçado. Sua piranha escandalosa gritando dentro do carro. Mas na periferia tem velório todo dia. E é sempre o mesmo blá blá blá, filho da puta da polícia. Aí, filho da puta, não se envolve nisso não. Bandido é bandido, tem que morrer. Periferia, descaso, filho da puta vai tomar no rabo. Aqui não tem playboy, filho de empresário. Político ladrão do caralho. O boy do jiu-jitsu, a Patrícia que lê capricho. Caralho, que é isso? Campo de concentração ou falta de raciocínio? Aqui estou mais um dia. Dando um rolé na periferia. Aqui não tem fórmula certa. Aqui é 1, 2, 3, 4 pretos de ideia. Sem patifaria. Aqui é só respeito, é a periferia. Parceria forte lá do sul, Vila Velha. Família Negritude, mais um capítulo de guerra. Mais um capítulo de guerra. De guerra. Capítulo de guerra. Ele subiu a velha. Chega mais. Ele subiu a velha. Família Negritude. Mais um capítulo de guerra.